A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É isso mesmo, a melhor música dos anos 70, 80 e 90 aqui na Jukebox. Sejam muito bem-vindos. Temos mais 3 êxitos bombásticos das grandes décadas da música. Quem não se lembra, por exemplo, de George Moroder em 1985, Together in Electric Dreams, foi um grande sucesso. Um pouquinho mais tarde, em 86, tínhamos Doctor and the Medics, lembram-se? Spirit in the Sky. Terminamos a sequência de hoje com uma senhora que começou a fazer grande sucesso na década de 80, lá para o final da década, mas que rebentou a escala em 1991 com o álbum Music Box. Vamos extrair Dream Lover. É claro que já sabem de quem estamos a falar, de uma menina ambiciosa, mas com muito talento, Mariah Carey. Vamos à música! Jukebox. We'll always be together.

Mais nada, pois é, foi assim que Mariah Carey começou a sua carreira, piscou o olho ao patrão da Sony, até cantava benzinho, e olhem, a partir daí foi um tal sucessos atrás de sucessos. Este álbum Music Box vendeu que se fartou no princípio da década de 90. Para trás ficam dois monumentos à música dos anos 80, primeiro George Moroder, Together in Electric Dreams, e aquele clássico dos Doctor and the Medics. Que pena que eles não se reuniram para, enfim, procurar uma vacina para a gripe A. Gostaram da piada? Doctor and the Medics, gripe A, tem tudo a ver. A nossa Jukebox está de volta na próxima emissão, claro, e nós fazemos questão de trazer aqui os êxitos das décadas de 70, 80 e 90 do século passado. E você só tem que ligar o seu receptor ou ouvir-nos na internet e viajar no tempo. Combinado? Até à próxima emissão.